Portal do Arrocha. Como diz meu parceiro mídia, não deu certo aqui, viver emoções em outro lugar. É, já deu pra mim, tô levantando acampamento, indo embora. É, não era mesmo pra mim, ficou difícil de gostar de quem não gosta. Não era amor, era interrogação, beijo sem exclamação, que virou ponto final. Já tava escrito no bom dia, no te amo, e na cama fria, que a gente não era um casal. Eu me iludi, bonito, eu tava dando amor e ela só dando perdido. Eu me iludi, bonito, eu tava com ela. Sucesso é Universo Show. Eu me iludi, bonito. Sabe a Records? Chama, né? Não era amor, era interrogação, beijo sem exclamação, que virou um ponto final. Já tava escrito no bom dia, no te amo, e na cama fria, que a gente não era um casal. Eu me iludi, bonito, eu tava dando amor e ela só dando perdido. Eu me iludi, bonito, eu tava com ela e ela não tava comigo. Eu me iludi, bonito, eu tava dando amor e ela só.